sobras são só sobras sob sombras. Tento acreditar que eu só desarmo essas bombas. Mas tudo que é difícil crer, que é difícil ser, serve pra se padecer, viver sem merecer. Eu tive que errar pra ver que o declive pode ter um caminho pra subir sem esmurecer. Porque partir a mil, tente permanecer. Não viva de sobrevida, o tema é sobreviver. Nessa selva de coração vazio, são decoração no seio frio. Mais de 10 no meio fio, tão uns 10 a fio, vivendo desafio. Eu que desde as 10 desfio minhas preces ao relento, tento ser menos hostil. No mundo nada gentil, genial, novo senil, ancestral que evoluiu. E o algoz não conseguiu, a voz que combate o mal, bem nenhum já desistiu. Foi além do mapa astral, no rolê que construiu. Eu tô sem salvo conduto, nas linhas que eu conduzo. As linhas que eu imputo são minhas, eu que produzo. Eu tô sem salvo conduto, nas linhas que eu conduzo. As linhas que eu imputo são minhas, eu que produzo. Minha vida é matemática, tática segue incerta na prática. Métrica performática que enaltece a gramática. Enfrento meus pecados onde anjos dançam valsa. Palavras são calçadas e a fé anda descalça. Quando vejo a plateia, minha ideia é a mais braba. Só quero que ela fique, que essa voz nunca se acaba. Não vou temer aos planos dessa gente tão macabra. Eu fecho uma janela pra que outra porta se abra. A impressão dos fatos são apenas impressões, pra quem declara que não assina suas opiniões. Sou tipo um leopardo na savana das questões. O meu trabalho é árduo, não tenho mais opções. Pra quem serviu na boca no plantão do dia a dia, sabe que o clima é tenso e eu penso na maioria. Enfrento meu dilema e o problema é a vida inteira. Não vou bater cartão pra batedor de carteira.